Bonito é um baile de campanha, de gaita, pandeiro e violão. E a indiada tapada de canha, num jeitão macanudaço, tranqueia do embalo do vaneirão, remolhando o espinhaço. E as esporas se lintando, vou farejando algum resmungo de cordiona. Sou bem um campeiro, domo ponto e tranço corda, mas quando folga galopeio as quero humanas. Fim de semana minha alma sai de casa pra pedir vaza em algum rancho que tem xixo, porque me agrada dar a chego pro cansaço, sairando os braços nas costelas de um cambicho. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na maneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na maneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço. Arca, pra gastar as marcas dos bailungos de galpão. E quando o cincho macrino dá pelo meio, eu me incendeio que nem mecha de lampião. Larga as vaneiras de lixa, sola da bota, que pouco importa se escangalho pros de baixo. Eu te garanto que amanhã só machimbrado, volto casado, arrebento o espinhaço. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na vaneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na vaneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na vaneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço. Venho dali da calejado dos arreios, e hoje campei um bate-coxa cuidaço, pra amanhecer encarquilhado na vaneira, comendo poeira e rebolhando espinhaço.